amor, que Jesus passeie em nossas vidas no dia de hoje. Estando em nossos pensamentos e enlaçando nossas mãos e nossos sentimentos mais carinhosos. Que neste dia tão agradável em que comemoramos o nosso aniversário de namoro, possamos saber aproveitar ao máximo esta data, este instante sublime e maravilhoso. Estou feliz por ter você comigo, dividindo minha vida e louvando a Deus juntos. Parabéns a nós dois, é o que deseja o meu coração. Estar ao seu lado é o meu maior desejo, e amar você é algo de muito bom. Um acontecimento sublime que cada vez mais me faz acreditar nas bênçãos do Senhor Jesus. Obrigado por estar ao meu lado, dividindo o seu amor que tanto me cativa e me deixa feliz. Louvado seja essa data tão linda, que marca o aniversário do nosso namoro. Louvado seja o Senhor que nos uniu em palavras e gestos de carinho. Parabéns pelo nosso dia. Que a paz de Jesus esteja com a gente, nos unindo cada vez mais e nos fazendo um casal promissor. Feliz aniversário a nós dois. Te amo.